paixão desce um rio violento que se interrompe e nunca chega ao mar. Se em leito a informação se deparar com diques feitos por mau sentimento, se na enxurrada o barramento com a força do ciúme derrubar, e deixando de ser rio no ar, desfazer-se a cascata de tormento, já o amor que desce um rio antigo todo traçado conhecido mantém-se em rota calma e segura, e ao colher filetes da paixão sublimada em chuvas de verão, em mar de luz e paz, fim da aventura. Ciúme derrubar, e deixando de ser rio no ar, desfazer-se a cascata de tormento, já o amor que desce um rio antigo com todo traçado conhecido, calma e segura.